tarde, ouça 6333, está pronto. Xana 6333, boa tarde, autorizado ali em manter o estono zero. Ali mantém 90, ouça. Xana 6356, solo 27, libra direita. Foxtrot, chame 121, desce 19. Librando solo 219. Quem aqui é avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 170 graus, o número nosso. Autorizado para pouso 17, eu acho que é mais quente. Xana 6333, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 109. Alinhando e decolando, voo, no centro Recife, em 2545, alterando 2685. 2545, 2685, voo 9128. Xana 6333, decolado aos 29, chame controle Salvador 120, desce 18. 208, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, ouça 6333. Xana 6333, contato radar, decolagem, submantenha o 360 após 2000, direto Leda. Após 2000, Leda, obrigado. Submantenha o 340, Xana 333. 340, obrigado. Pode? Firmando, submantenha o 340, Oxenai 6333. Pode, manter o 340, Oxenai. Solo aos 30, táxi autorizado até 44, estacionar a frequência livre. Yeah. Salvador, bom dia, Azul 4485, informação Lima. Azul 4485, com informação Lima. Azul 445, com identificação, autorizado a chegar a Bomed 1, não chama nem ideal de descida. Chamará. ideal é descer ao 4485. Azul 4485, desce e mantém o 050. Sim, 050-4485. Espera o azul 5021. Azul 5021, autorizado a alinhar e decolar custo 0, vento 150 graus, 089. A linha da escola deu no zero, azul 5021. CM333, vou direto para Mótima. Nada presente em Mótima, muito obrigado. Azul 5021, decolado aos 34, chame controle de Salvador 120, décima 8. 208, obrigado. Até a próxima. Bom. Azul 5021 no contato, radar de decolagem, submantenham 300 após 2000 litros. 300, restrito após 2000 litros, 5021. M333, chame Recife 251, alternador 3 decimal 8. 251 ou 338? 251 alterna 1, 2, 3, décima 8. 2, 3, 8 alternados, 2, 5, 1 primário, obrigado. de Salvador, é o Papatango Oscar Papa Golf. Papatango Oscar Papa Golf, sua identificação, autorizada a chegada, Bomed Unis, chame no ideal de descida. Bomed Unis, chamará para a descida, ciente da informação Lima. Identificação desse manter 100, chegada Bomed Uno. 00, Bomed Uno. Controle Salvador, é o Azul 5021. Possível. Seria possível pro de Motiva? Aguarde. Obrigado, Motiva. Aguarde, mantenha a lida e aguarde. Ok, aguarda o 5021. Azul 4485, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador no 0, no 5, livre na LS, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. Liga 4485. Liga LS, separa 2000 pés, altímetro em Salvador no 0 no 5, chama estabilizado no localizador, azul 4485. 102000 pés, chamará estabilizado com B15, 4485. Azul 5021, chama Recife 251, alterna 2398. 251-238, obrigado, senhor. Até a próxima. Meia 213, decolado 41, controle agora 120, décima 8, boa viagem. 120, Sena, 6213, bom trabalho. Salvador, Sena, 6213, boa tarde. Sena, 6213, contato radar na decolagem, tudo mantém o 360, posso cruzar 2000 pés, direto líder. Sena, 360, após 2000 pés, direto líder, Sena, 6213. Tango, Oscar Papa Golf, que ponto de áudio descida? 3804, desça e mantenha o 050. 050. 3804, desça e mantenha o 050. 050. Papa Golf, desça e mantenha o 060. 060, Golf. Desça e mantenha o 060, Oscar Papa Golf. 060. Estabilizado, azul 4485. Azul 445, chame a torre Salvador em 1895 e completa a próxima série. 1825? Decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4485. Azul 4485, chame a aproximação, agora atualização de posto. Sete aguardando, 4485. Doutor, só confirmado para o 4485, as obras já estão iniciadas? Não, pista em toda a extensão. Operando em toda a extensão, sete. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 5, 0 graus, 1 0 mais. Livre é pouso 4485. Desça para 2000 pés, o time tem Salvador 905, liga final LS, a costura de cabeceira 90, chama estabilizado no localizador. 2025, não é estabilizado, localizador pista 90. É 213, chama o centro Recife 251, alterna 23, decimal 8. 251, alterna 238, assina 6203. Para Salvador, eu vou no 454, boa tarde. Pronto, ponto espera, tá no zero. Tarde, no 454, eu vou autorizado, alinhar e manter para o zero. Tá no zero, alinha e manter. No solo 49, direita, 121, décimo 9. Direita com solo 219, 4485. Apagou, se atingido 060 na proa de Itapu. Até 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0 no 5, ótica Vovó Golf. 3 mil, 1-0 no 5, Golf. Mano, 3 mil. 3 mil. Quatro, decolagem autorizada, pista no zero, no 50 graus, 59. Adicionando decolagem da 90, gol no 454. Decalada 5-1, chame o controle, frequência no 20-8, boa viagem. 208, obrigado. 454, ponho, boa tarde, decolado. Ouro 454, contato radar na decolagem, suba via Arboruna para o 360. Via Arbor para o 360, o 454. Cabeceiro no zero, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895. Maru, boa tarde. Eu vou Bona 396 com a informação Lima. 96, sem indicação, desse mantém o nível de voo 050, chegada a Bomed 1. Bomed 1, 050, autoriza a Duna? Ué. Salvador, está 3804, final é baixa casa. 3804, pouso autorizado, pista 90, vento no 50 graus, 109. 150 com 10 de pouso. Golf 3000. Tava Golf, desça para 2000 pés, livre ele reto, que foi cabeceira no zero, chama estabilizado no localizador. 2000, livre ele reto, camarada estabilizado. Recife em 2000, altena 288. 2000, 288, boa tarde. Estabilizou. Busca para o Golf, compete a próxima linha de sexta-feira do Ciro Nozeira. Chama a Torre Salvador em 198 de Simão Rosa. Golf, 1295. Golf 396, desça via para 2000 pés, altímetro em Salvador 1095. Ele é cabeceiro no zero, chama estabilizado. Prossiga a torre. Boa tarde, estabilizado, vai ele. Sim, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, Oscar Papa Golf. Golf. Ele é cabeceiro no zero, chama estabilizado no localizador. Enche 2015, reportando estabilizado no X-Tay. Mono 390. Pagou, fez tensão, é a pista no zero? Vou no certo. Cancelar, vai prosseguir para o 97? Positivo, cancela agora. Ok, bom, instrumento cancelado ao 58, base para direito autorizado, Reporte na base, baixar travado. Opa, falou. Camarada na base, baixar travado. Apagou, ficou autorizado, pista 17, o vento 170 graus, 1 0 mais. Autorizado, todo Golf. Golf no solo 01, confirme o pátio. À sua direita, frequência livre. Lagoa autorizada a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 109. A linha decola, vamos lá. Para o lançamento de aquele quilo. espera pronto, 4715. 4715, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 4715. Turno 867, decolado ao 04. Chamei o controle, frequência 120, décima 8, por viagem. 208. Salvador, boa tarde, boa noite, 67, decolou, passando 1400. 867, contato radar da decolagem, submantenho 340 e Arboruno. Subindo para 340, Arboruno, gol no Norte, 267. Proteção 9.6 estabilizado? Afirmo. Pode aproximar sem essa que sua e chama a Torre Salvador em 118, 95. 1895, ok, obrigado. Boa tarde. Salvador, boa tarde, no 397 a 96, assista. 396, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Primeiro pouso, 10, 390. Salvador, Trisa, pro Dialeto, dá presente, pro 867? Prisa Dialeto, 1867. Obrigado, pro Dialeto. Autorizado a alinhar e manter 5. Ali, mantém 47. No solo 09, direito 121, no décimo 9. Direito 219, 396. Oi, Salvador, boa tarde, é o Azul 4167, ponto espera, 10 pronto. Boa tarde, Azul 4167, mantém um ponto de espera. Vai manter um ponto de espera, 4167. 795, decolagem autorizada, pista 10, 150 graus, 109. Azul 4167 autorizado, alinhar e manter X10. Alinhar e manter na 10 azul 4167. Chame Recife em 260, alterna 288. 260, 288, bom dia. Salvador, muito bom dia, o gol 1255 com Mike. No 5, decolado aos 10, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Controle 208, boa tarde. Um 255. Salvador, gol no 255. Um 255, unificação, se se mantém ao nível de voo 040, chegada bom. Dessa 040, se ele está pro de bom, ou mais à frente para evitar formações? Chegada bom, 255. Com a bom, 255. Controle Salvador, boa tarde, está 4715. 471. Ano 5, contato radar regulagem, submantenho 360 via Arboruno. Arboruno, extensão 360, 4167, decolagem autorizada, pista 90, 970 graus, 109. Nissando azul, 4167. 6366, datão autorizada, alinhar e manter pista 90. Alinhar e manter pista 90, tá? 6366. Decolado 41167, decolado aos 13, chame o controle, frequência 1210, boa viagem. 08, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o azul 4167. 467, contato radar de decolagem, tudo mantém o nível de voo 3, 6, corrigindo, 340, após 2000, direto Leda. 340, sem restrições, azul 4167. SQB Kilo. A escuta. Para subida, manter este setor da ilha. Mantendo. 3366, decolagem autorizada, pista 90, vento 180 graus, 90 mais. 3360, tá 3366. 41, na sinistração, desse mantém 050, chegada bom. 050, chegada bom, tem um padrão. Foram 255, qual a velocidade? Mantém 280 agora. 7. Prossiga. Possibilidade de regresso ao vertical de Veracruz? Mantenha o setor para ascensão. 7.09. Azul Azul 2759, autorizado na Linhares, mantém 10. Linhares, não tirando zero. Tranquilo, mantém. Agora approach, Oceaner 6226, passing 175, down to 150. Na 6226? Confirm. Oceaner 6226, Scott Identification, send maintain level 060, clear on bomb 81 arrival. Send 060, send bomb 81 arrival. Motor Salvador, eu tava 3366. Protege 366, contato radar na decolagem, suba via Momo, transição Fruti para 370. Momo Fruti, 370, central, tá, 3366. Como é que não vai entrar 360, mano? Bad. Na 626, start reduce speed to 250 knots. Reduction 250 knots. Então, 4715, chama o centro Recife em 260, alterna 288. 260, 288, 4715. Autorizado retorno à vertical de Veracruz, porém manter-se afastado de 3 a 5 milhas da vertical. Gente, até aquilo aí está afastado de 3 a 5 milhas, muito grato. Salvador, Salvador, contagem 8320. Tema 320, identificação, desse mantém o 070, chegada voo médio 1. Correto. Chinem 141, reduz a velocidade para 2309. 2309 reduzindo, 6141, vai passar em cima. Tendo restrição em bomba aqui. Correto. Salvador Azul 2759, conta. Azul 2759. Contato, radar na decolagem, suba via Arboruno para o 360. Arboruno 360, Azul 2759. Mantenha o perfil lateral da chegada da saída Momo, vindo de tráfego em aproximação. Guarda, na escuta, está 3366. No 67, no centro Recife, em 251, alterna 23, decimal 8. 251-1238, azul 4167. Controle azul 2759, se possível, transeléctrico, presente. só, azul 2759. Noite, Telefa, azul 2759. Você lá em Salvador, cordial, bom dia, boa tarde, Oceanair 6315. Sistema 315, essa identificação desse mantém o nível de voo 080, redução de velocidade 2309. Chegada a mão. 680, 230, redução a mão, na posição 6315. Ocean 6226, start reduced to 220 knots. 220 knots. Salvador 73044, informação Mike, bom dia, boa tarde. 3 Quebec Kilo? Aí, professor. O que você mantém agora o setor sudoeste da ilha? Pode manter 360 nessa posição? Mantém o setor sudoeste da ilha. Mantém o sudoeste. São Paulo 731, controle Salvador 73044. 344, unificação reduz a 2309, se você mantém o 090, chegada bom médio 1. 1-2-5-5, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-5, livre ele é sexo e cabeceira 1-0, chão estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil, estado 1-0-9-5, livre ele é sexo mais estabilizado, gol 1-2-5-5. Na 641, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-5. 3 mil pés, 1-0-1-5, 6-1-4-1. Na 6320, redução de velocidade 2209. Espera, na Índia está pronto. Passarei do 2262, autorizado. Linhares decolar, piso no 0, 150 graus, 109. Livre, linhares decolar, 2262. Está livre, Juliette, que é aquilo. 3360 na posição, aguardando autorização para regressa. 3366, chame Recife 2545, alterna 2085. 2545, qual a alternativa, beleza? 2685. 2685, obrigado. Azul 2759, chame Recife 260, alterna 288. 260-288, azul 2759. 26, descend to 4,000 feet, emergency heading forward 6226, weather vector for space, Martin present heading, your limit will be localized of course. Martin present heading to the localizer, 6226. Salido 2262, decolado aos 25, chamei o controle, frequência 20-8, boa viagem. 208, obrigado, bom serviço, até a próxima. 63, 15, redução de velocidade 220, nosso. 220, nosso. 80, desse mantém 5 mil pés, altimetria em Salvador, 105. 5 mil pés, 60320. China 641, redução de velocidade 170, nosso. 179, reduzindo 6141. Controle Salvador, boa tarde, eu passarei do 2262, Narbor 1, transição eleva, não cumpre a restrição. 2262, submantenha 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1015. 3 mil pés com 1095, 2262.